de Jesus é nossa luz. Trevas vêm pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Ai, é o dia da salvação. Deus nos amou, Deus nos amou.